saiu das preliminares, que a vida é tudo que faz. Amanhece o dia, já é um grande sinal. Quer ver mudança, então faz. Vida se balança, quer fugir, então tchau. Saiu das preliminares, que a vida é tudo que faz. Amanhece o dia, já é um grande sinal. A minha vida precisa encontrar uma saída, uma alternativa sequer. Não aparece em minhas vistas, assim de repente o desespero normalmente vira inimigo. E aonde estão os meus amigos? Alguns ficaram, a maior parte se afastaram. Me deixaram aqui sozinho de canto, isolado. E aí que cê vê quanto vale a amizade. E aí que cê vê quem é malandro de verdade, quem se sujeita a vida fácil, não tem como sair. Quem tá pronto pra regar, se esquece de ser feliz. A vida é foda, parceiro, várias lembranças, várias escolhas fazemos nessas andanças. Por aí afora, eu sei que ela chora, mas fazer o quê? Se tudo tem hora de lutar, de agir pra conquistar. A esperança de tentar batalhar pra conquistar as mudanças que são pra vida inteira. Uma escolha, uma certeza, então vai. Quer ver mudança, então faz. Vida se balança, quer fugir, então tchau. Saiu das preliminares, a vida é tudo que faz. Amanhece o dia, já é um grande sinal. Quer ver mudança, então faz. Vida se balança, quer fugir, então tchau. Saiu das preliminares, a vida é tudo que faz. Amanhece o dia, já é um grande sinal. Tempo não para, são cronômetros ligados. É como se importar com o que tem de fazer. Acordar, levantar, o dia chama sem grito, porque não deve alastrar. Cada levante um sentido, vai na fé. Ainda vive quem crê e quem faz. Com sede, frio e fome, decifrando sinais. Há quem diga que não se pode conter maldade vinda de quem faz de tudo um pouco pra ver o sonho morrer. Deixa esses que outros meios de lição os encontrarão. Bem-aventurados que cultivam nossa plantação. Pode falar que pra mentira não damos ouvidos. Bora mudar e acordar os que estão omissos. Quer ver mudança, então faz. Vida se balança, quer fugir, então tchau. Saiu das preliminares, a vida é tudo que faz. Amanhece o dia, já é um grande sinal. Quer ver mudança, então faz. Vida se balança, quer fugir, então tchau. Saiu das preliminares, a vida é tudo que faz. Amanhece o dia, já é um grande sinal.